Não pode chamar o Nails, tá dormindo. Ah, o Nails não dá, o Nails tá dormindo. Cara, quando eu li, caraca, mentira, cara, ele falou isso, sério. Porra, não dá não, porque é na hora da noninha. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui o Team Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote. E aí, galera, tamo aí porque é aquele caso, né? Ser herói é legal, mas ser vilão tem seu charme. Olha aí, o Edu já declarou aí nas redes sociais, se ele tivesse superpoderes, ele seria um vilão, olha aí. Seria vilão. Junto aqui conosco, Flávio Azevedo. Fala, galera, aí, meu objetivo é a conquista! Já deu spoiler, maldito! Olha só, olha só. Bom, o Flávio deve estar com o coração aí palpitando mais forte hoje, né, Flávio? Um pouquinho. É, daqui a pouco a gente vai explicar por quê. E hoje, pessoal, a gente tem aqui um convidado muito especial vindo lá do canal Tokudok, ele, o rei dos Tokusatsu, Danilo! E aí, tudo bem? Eu só vim, na verdade, porque vocês falaram que ia ter uma boquinha livre depois, aí vai ter um pão de queijo, uma coxinha e um refrigerante no final, hein? Olha só, pão de queijo lá de Minas e churrasco aqui do Sul. Lá no Rio, o que que vende lá no Rio, lá, ô Flávio? Vende celular roubado. Não, mentira! Olha aí, não. Denegrindo a bem própria de cidade, ó, poxa. Depende de bala. Ah, ok. Bom, pessoal, como vocês já devem ter visto aí nas postagens, nos grupos e os spoilers que a gente dá nas redes sociais, hoje nós vamos falar sobre os vilões, né, de Tokusatsu. Quem é que não gosta aí tanto dos heróis japoneses quanto dos vilões também? Tinham vilões maneiros, mas... só depois dos nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Team Blue. Então, galera, se você faz parte daquele concílio malévolo que tá sempre procurando causar treta, você pode se reunir com outros vilões aí lá no nosso Facebook. É só você seguir lá o facebook.com/machinecast ou então o nosso grupinho no facebook.com/groups/machinecast. Agora, a gente também tem aquela rede rápida de espionagem, a gente tá sempre coletando ali informações e a gente divulgando pelo nosso Twitter. Você pode acompanhar a gente lá no @machine_cast. E é claro que também existem os vilões que a gente adora jogar, né? Não pode esquecer deles, e você pode falar disso com a gente lá no Alvanista. O nosso perfil é o @machinecast. E você pode acompanhar a gente também lá no Instagram. É só você seguir lá, machinecast. E além disso tudo, se você quer fazer parte da legião de vilões que quer dominar a cronologia do tempo, você pode se juntar com a gente lá no nosso grupinho do Telegram. É só você pegar o link que tá aí na descrição. Olha aí, também não esqueçam que lá no site vocês encontram um link para participar do grupo do WhatsApp. Foi criado há pouquíssimo tempo aí. Flávio, para quem vai a indicação de hoje? A indicação de hoje vai ser para aquele pessoal que ainda é viúvo da Manchete, sabe? Que fala que Tokusatsu bom é só da época da Manchete e acabou. Olha aí. Entendeu? Vamos aí pro pessoal lembrar da época da Manchete, dos vilões e tudo, e se atualizar quando puder. Olha aí, olha só. Então tá, vamos nos preparar aí para falar dos nossos vilõezinhos, certo? Então... vamos pro cast! Machine Cast, o podcast que vai voltar no tempo. Pare! Não quero que seja o agente de minha morte. Morrer para quê? Seu gênio poderia ser útil aqui. Meu objetivo é a conquista! Meu objetivo é a conquista! Meu objetivo é a conquista! Você é um grande cientista. Há muitos desafios aqui para conquistar. A poluição, a deterioração, os males que afligem a humanidade. Se pudesse convencê-lo de que a paz é a maior das conquistas... Tarde demais para isso. Não se ensinam coisas novas a um macaco velho. O mal é sempre lembrado. O bem é tão difícil de ser reconhecido. Para trás! Ou morre comigo! A morte é a solução! Certo, pessoal, voltamos e agora vamos começar aqui o nosso cast. Porém, antes vamos tirar aqueles minutinhos maneiros que a gente fala das coisas atuais. E duas, antes da gente começar, duas coisas aqui que eu tenho pra falar. Primeira, Danilo, na última vez que a gente gravou, ano passado, eu prometi pra ti que, como eu tinha dito pra ti na outra gravação, eu não tinha visto nada de atual de Tokusatsu, porque eu não, nada tinha me atraído. Mas eu prometi que eu iria, né, assistir algo novo e eu assisti aí Space Squad. Olha aí. Pô, já é um primeiro passo, hein? Ó, já confesso que eu me decepcionei um pouquinho no final, mas... Eu achei que você ia falar... eu prometi que eu ia assistir e continua essa promessa aí, um dia eu assisto. Aí, não, pra te ver, eu prometo e cumpro, aí assisti. E decepcionou por quê? Conta pra mim. Pô, eu queria o Jaspion, cara. Não, viúva do Jaspion, cara. Cara, mas se você quer o Jaspion, tem uma série completa de 1985 pra você assistir. É só ver, aquele lá não também é. Também tem do Jaspion, do Gaban, do Shredder, coisa eles também fizeram. Então podia fazer do Jaspion. Tô esperando o Jaspion BR, quero ver. Ah, isso tem uma galera esperando. Todo mundo tá esperando. Vamos ver o que sai, né? É, vamos ver o que o futuro reserva. Isso é que é o problema. Mara. E a segunda coisa que eu queria dizer, uma novidade aí pro Danilo, todos os nossos ouvintes, os membros da equipe já sabem. Flávio só está no MachineCast porque ele ouviu a tua participação lá no MachineCast, viu o teu vídeo citando a gente, foi ouvir, entrou pro grupo, se identificou tanto com o pessoal do podcast que hoje ele tá aí fazendo parte do podcast. Então por isso ele tá muito feliz aí contigo, ó. Olha que beleza. Então tá bom, no fim fiz um casamento feliz aí. Olha aí. Tá vendo? Hoje ele é zoado por centenas de pessoas por tua culpa. É, estagiário. Merece, todo mundo que chegou agora tem que sofrer. Olha só. Mas e atualmente, Edu, o que você tem assistido de Tokusatsu aí, Edu? Cara, eu tô acompanhando o Tokusatsu atual, né, o Lupin Ranger versus Pato Ranger. Tá bem legal. Mas, ainda assim, o vilão que dos mais recentes que eu vi, assim, o que eu gostei mais foi o Basco, do Gokaiger. Foi um vilão que eu achei muito foda, muito estiloso, muito cheio da manha. Dava realmente um trabalhinho e tal. Você ficava, em alguns momentos ali, se ele era vilão mesmo, se ele tava ali só pela treta, só pra causar a rivalidade, né, com o Marvelous, que era o principal. Mas do Lupin Ranger até agora não apareceu nenhum vilão assim que eu gostei mesmo, não. Eu tenho gostado mais nesse caso dos heróis. Olha só. No caso, os anti-heróis, né? Os Lupins. Olha só. O Lupin Ranger ele tem isso que, na verdade, como tem que botar tanto foco, são duas equipes, eles têm que meter o foco nos dois lados principais que dão nome à série. Os vilões são meio apagados, né? Os vilões só fazem o básico ali, que é mandar o bicho da vez, mandar o monstro da vez, e ressuscitar o monstro da vez, e crescer o monstro da vez. E os vilões estão meio apagados na série. Tem os amigos, mas não sei quando vocês estão ouvindo esse podcast aqui, mas os amigos não apareceu ainda muito. Ele só dá aquela passada rápida na tela, mas não se sabe muito sobre ele. Então os vilões estão meio apagados nessa série aí. É uma diferença grande das séries antigas isso, que os vilões eram parte da trama, né? Então, de repente, no final, a coisa, quando toda a turma se juntar ali, a coisa funciona de verdade. Mas realmente é uma pena isso, né? Os vilões deviam ter um pouquinho mais de destaque pra trama ser um pouco mais rica também, né? Mas vamos ver o que dá até o fim. Carece aquele vilão que chama atenção ali pra dar trabalho pros dois ao mesmo tempo. Flávio, e aí, Flávio, o que tem assistido atualmente? Assim, eu assisti os Space Quest, mas a última série que eu vi completa, foi até indicação no canal do Danilo, foi o Kamen Rider Drive. Ele fez um vídeo de 10 motivos pra ver Kamen Rider Drive, eu acompanhei. Esse eu vi em uma semana, eu já tinha terminado já. Muito bom. Eita. Kamen Rider Drive. Caraca. É. Não, essa série é boa. Essa série é muito boa. Por isso até que eu fiz o vídeo pra indicar. Porque as pessoas têm que saber que é uma série de Kamen Rider atual excelente. A série de 2015. E ela é muito boa de verdade mesmo. É. A homenagem ao Williams do Ayrton Senna foi maneira que eles fizeram, né? Pois é, tem até uma homenagem pro Senna, cara. Tem não, essa série é excelente, cara. É muito boa mesmo. Olha só, eu confesso que eu gostaria realmente de assistir Tokusatsu atual, mas eu não consigo, como eu já expliquei nos outros casts, eu não consigo por causa que a falta de efeito visual prático, real mesmo, me então, deixa... Defeito especial? Pode se chamar de defeito. Me incomoda. Só a arte computadorizada, ela realmente me incomoda. Explosões e transformações. Sei lá, não... não me agrada. Realmente, o Tokusatsu atual não é pra mim, infelizmente. Mas, frescura. Tô aí. Isso é frescura. Isso é frescura. Frescura, frescura. Falou tudo. É, na hora de assistir os Vingadores lá no cinema, sai de lá tudo trilili, porque achou o máximo os efeitos. Sim, mas é, na época eu não assistia Vingadores, né? Pô, quando passava Jaspion. Eu não assistia. O Tim Blue tá esperando aparecer no Tokusatsu algum vilão que estala o dedo e causa o terror. É. Aí ele volta a assistir. É, então. Olha aí. Não, gente. Essa desculpa sua aí não colou, hein? Essa desculpa não colou, cara. Ok. Agora vamos encerrar com a afirmação do vilão. Sou mal. Isso é bom. Nunca serei bom. Isso não é mal. Não quero ser ninguém além de mim. Então tá, então vamos começar aqui a falar dos nossos vilõezinhos. E nada melhor do que aquele sorteio honesto. Vou explicar pro Danilo aí, o Danilo que não provavelmente não acompanha a gente. Não porque ele desconsidera o podcast, não é por isso. É porque realmente eu acho que ele tem muita coisa melhor pra fazer, né? Sorteio honesto aqui, nada mais é que eu vou sortear aqui alguém pra começar, né? De uma maneira honesta. Então, lá vai, olha aí, oh, saiu eu primeiro, olha aí. Poxa vida, olha só. Sorteio honesto, muito honesto, cara. No Brasil é sorteio honesto pra caraca. Assim. Caramba, você usou a urna eletrônica pra voltar aí? Eita, mais um. Apertou o primeiro botão, já apareceu a foto dele já. Caramba, hein? Quem olha, diria, não? Olha só. Então tá, e eu vou começar já com os dois pés no peito, não quero nem saber. Vou dizer aqui qual o meu vilão favorito da época. Eu achava tanto o vilão bom, quanto o visual. E já vou dizer logo, sem muita frescura, que é o MacGyver. Olha aí. O MacGyver? MacGyver? ele é aquele vilão que usa clipes pra explodir uma bomba, exatamente. Oh, é isso aí mesmo. Pra quem ouviu o nosso episódio do Tokusatsu primeiro lá no MachineCast 07, eu falei a mesma coisa, cara. Em vez de dizer o nome verdadeiro do personagem, eu falei MacGyver. Sem querer, bom, cara, olha só. É o Magaren. Você só errou de canal e de horário, mas só. Tá, o personagem é legal mesmo. É legal, é legal. É o Magaren do Jaspion, olha aí. O MacGyver. Cara, sei lá. Essa parte nem devia ser editada, devia desse jeito pro ar. Pô, mas aí tem que falar com a editora. Se fosse o MacGyver contra o Jaspion, eu ia explodir ele com uma Coca-Cola e uma Mentos. Pô, não é? Pois é, isso mesmo. O editor não vai deixar isso, com certeza. Mas enfim, o MacGyver eu adorava simplesmente a armadura do MacGyver. Eu achava o Jaspion legal, os Metal Hero ali, a armadura do Jaspion era uma das que eu mais gostava. Mas a do MacGyver, depois que eu vi o Space Squad, Danilo, eu fiquei com uma pequena dúvida aqui. Eu não fui olhar, obviamente não voltei pra olhar, porque eu quero manter na minha cabeça, na minha mente, na minha memória, como o Jaspion era naquela época. Eu não quero assistir de novo e estragar tudo isso. Como eu fiz com o Spectreman, por exemplo. Nossa. o MacGyver tinha aquelas bolinhas amarelas na armadura? Não me lembro. Tinha. A armadura foi muito brilhosa no filme, né? Ela não tava exata. Ela tem algumas pequenas modificações, incluindo as bolinhas. Como eles atualizaram a cor, acho que o amarelo deram um pouco mais de contraste ali. Mas a armadura não é tão diferente, ela não é diferente, ela não é uma armadura que salta 30 anos para o futuro, assim. Elas são iguais, com pequenos detalhes, né? Elas são bem pequenos os detalhes. A parte das bolinhas é talvez a parte que mais... Chama atenção, no fim das contas, na mudança. Mas ela não é uma mudança tão drástica como, por exemplo, as linhas, né? Você vê que as linhas amarelas da armadura do Magaren, elas são... Vamos colocar assim, ó. As linhas amarelas não estão na armadura antiga. Não estão, elas são só um detalhe da armadura, mas não tem as linhas. E a cor amarela é um pouquinho diferente. É mais isso. Tem menos detalhes amarelos na armadura antiga, mas as bolinhas estão lá. Ah, olha aí. Me chamou o ombro atenção, tá um pouco diferente. O tom do cinza do capacete tá um pouquinho diferente, mas é um detalhe ou outro, na real, viu? Sim. As cores do peito, que no original ele tem as cores, várias cores nos quadradinhos do peito ali, no mais novo é tudo mais uma cor mais apagada, mais escura. E até pode ter realmente a cor assim, como é nessa armadura, porém, hoje a gente vem Full HD, 4K, e na época a gente viu o quê? 360. Então, a maior diferença, todo mundo reparou nas bolinhas, mas as bolinhas estão lá, o que não tá lá é as linhas amarelas. Ah, olha só. Realmente, eu não me lembrava das bolinhas amarelas. Parecia uma Garen com LED, aí eu fiquei meio... Então, mas é que a bolinha amarela chamou atenção por causa das linhas. As linhas não estão. Olha só, então tá, vai ver, foi as isso. As bolinhas estão, é a linha amarela mesmo que mudou. Mas assim, o ator também que interpretava o Magaren, ele tinha assim uma cara de mal com aquele óculos. Eu não sei se ele tava querendo imitar alguém da época, não sei se tinha isso, enfim. Mas dava um charme todo especial, principalmente o jeito que ele se transformava, né? Ele pegava a primeira coisa, era tirar o óculos, depois se transformava. Enfim, e aí eu acho que o ápice, assim... que eu achei mais legal na série do Jaspion foi quando ele disse que ia se tornar o Satan Ghost, e de fato se transformou, né? Aquilo ali, eu fiquei na época, eu fiquei muito eufórico, assim, né? Mas infelizmente depois ele capotou, voltou, regrediu, mas foi legal, o Magaren foi um vilão muito porque no fim ele é tratado na série, basicamente a série toda, como filho do Satan Ghost, mas ele não é o filho do Satan Ghost, né, ele é só mais uma outra junção de forças malignas, só que ele ainda não tá completamente desenvolvido, assim como o Satan Ghost, que a gente vê a série inteira, também não está completamente desenvolvido, tanto que no finalzão ele tem ali aquela mutação dele, né? Isso, e o Magaren ia passar pelo mesmo processo, é meio que uma evolução, né? O Magaren seria o primeiro passo, o Satan Ghost o segundo, e aí o terceiro seria a evolução do Satan Ghost, pelo menos é o que a gente viu na história, né? Sim, é o que passou pra gente, realmente. Mas e eu não lembro de ter visto na série, mas qual é a origem do Magaren? Ele é a junção das energias negativas, assim como o Satan Ghost. Aí surgiu. Satan Ghost fala isso na série. Você não é meu filho. É, não aparece como é que ele nasceu, né? Isso não tipo aparece. Tipo assim, ele não é uma pessoa que teve o corpo dominado por um ser demoníaco, alguma coisa assim, ou ele tinha um planeta Satan Ghost, algo assim do tipo, e eles vieram de lá. Então, isso não foi mostrado na pois série. Pois é, né? Aparece foi, já aparece, nada, né? Já aparece, né, no fim. É interessante. E ele aparece diretamente na Terra, então provavelmente ele, por estar na Terra, ele meio que energias negativas fizeram no formato humano pra não causar estranhamento. Magaren tinha aparecido num daqueles planetas anteriores que o Jaspion visitou, não? Ele já apareceu só na Terra. Já aparece lá no comecinho da série, mas já tá na Terra, né? Ah, sim, porque o Jaspion, o Satan Ghost aparece no planeta Edin, depois aparece naquele outro planeta que o Jaspion visita, lá onde ele acha a Mia. Isso aí tá no primeiro episódio, ele já encontra com a Mia, né? Isso. Ele não tá com a, ele não encontra com a Mia depois, é logo no primeirão, assim. Sim. Daí no segundo é que ele entra naquela nave, que é o Triste Fim de Sakura, né? Que ele vê o que aí é muito, muito mais Star Wars até do que o primeiro, por tudo, por entrar na nave, o tipo da nave, o estilo da nave, tudo. Também não aparece, porque ele encontra com aquele senhorzinho, né? Tocando piano, vem aquele samurai louco lá, aquele negócio tudo cheio das capas, parece um lençol enorme. O Team Blue, né? Tu falou dele se transformar e tudo, não é, tu falou que pode ser de algum personagem, não é mais por causa do nome dele em japonês que é diferente pra cá? que é o galã maluco, né? O galã doido, né? Mad Gallant, não é isso, Daniel? Ah, é Mad Gallant, é isso mesmo. É, por isso que ele usa o óculos, tem um gelzinho no cabelo, ah, né? Ah, meu Deus do céu, cara. O Francisco podia... Coco do Tostato. Puxa vida, podia ter inventado qualquer coisa que ele tava imitando, cara, do que essa explicação aí. É. Ia ser muito melhor. Pode ser, né? Pode ser outra coisa, mas... Olha só. Edu, qual a tua opinião do MacGyver? Cara, é aquele caso, não tem como você competir contra um vilão que transforma chiclete em bomba, tá ligado? Que clipes de papel faz qualquer coisa, é difícil, velho, é difícil. Mas o Magaren era um vilão muito massa, cara. E foi bacana também aquele caso, porque é aquele personagem que o Jaspion custou descer um cacete, e quando ele vai lá e derrota o Magaren, o cara vai lá e volta. Sim. Então você já fica naquela, porra, velho, custou derrotar uma vez, o cara volta e ainda volta mais forte. Agora fudeu tudo, hein? Realmente. Mas é verdade, assim, dando o meu parecer, dando um pouco de contra sobre o Magaren ser o melhor vilão, se a gente quiser falar de visual, ou do cara ser tão tenebroso a ponto de ser ressuscitado por uma bruxa galáctica maligna, eu concordo. Mas falar que ele é um vilão excelente, eu já digo, mas eu acho que o Magaren é extremamente um bunda mole, cara. Eita, pô, olha aí. Onde é que tá? O que o Magaren fez? Onde é que tá o botão de excluir da chamada aqui? Peraí, deixa eu ver. Qual foi toda a atuação do Magaren na série? Não, é sério, não é desmerecendo, mas assim, ele não é um vilão que merece estar... Tá? Qual foi toda a atuação na série dele? Ele lutou com o Jaspion 3 vezes. As 3 vezes ele perdeu. Caraca, durante pra mim ele série, tinha lutado todos os episódios. Ele toda a série, o que ele fez? Ele ficou sentado na cadeira dele, contratando gente pra lutar contra o Jaspion. As únicas 3 vezes que ele foi lá e tentou lutar com o Jaspion, ele perdeu, cara. Teve o braço decepado, morreu. Toda vez que ele pegava a nave, ele dava com a nave na montanha, o cara é mó braço, cara. Então... É, eu concordo com o Danilo só no ponto que o Magaren não é o vilão mais legal do Jaspion. Eu acho que tem vilão melhor dentro do Jaspion. Caraca, mas eu não... aí eu, Flávio, que ele não seja um vilão legal. Aí, Flávio, não precisei nem voltar pra assistir pra destruir com o Jaspion. Né? Poxa, tá vendo? Acabaram com isso. Com aí, a série pra mim. A gente destrói assim. É, sacanagem. Mas toda vez que ele fugia, cara, toda vez que ele fugia, ele dava um jeito de perder a nave. Toda vez que ele lutava, ele perdia pro Jaspion. O cara só contratava e mandava uns vilões vagabundos que só perdia. Ele não era um vilão, o cara é bom bunda mole, cara. Caraca. Mas é aquela categoria de vilão que é o líder da parada, tipo o rei então, do mas crime. É tipo, ele é tipo o filhinho de papai. Ele fica sentado, perde, reclama com o pai dele, toma uma bronca, manda outro vilão, perde, toma uma bronca. Cara, ele só não fez nada não, cara. Eu não acho ele um vilão não. Só o visual dele, visual excelente. Mas mais que isso, sei não. Poxa vida, olha só. Acabou comigo. Nem quero mais gravar, vou sair aqui. Eu vou pro canto chorar. Vai chorar. Que aí eu falo agora quem que eu acho que é melhor do que o Magaren. Bate. Manda, vai, se, vamos lá. Se é o teu, mas se é, bate, é, mas vai queimar a pauta de alguém, pô. Vai que alguém fala aí. Então, por isso que eu tô perguntando se é um personagem só por série. Não, primeiro vamos fazer um cada um. Solta aí, vamos lá. É. Então, cara, eu acho a Kyuza uma vilã bem mais massa do que o Magaren. A Kyuza é muito mais macho que o Magaren. Vamos lá, isso é coisa. Mas ela não tem armadura legal, não vende bonequinho. Pronto. É. Além de ter belas pernas... Se perder uma boneca dela, que na hora que você apertasse, falasse berebegam barabagam, eu acho que vendia muito. Não, e além dela ter umas pernas muito mais bonitas que a do Magaren, ela foi lá, ela encarou o Jaspion, ela tem toda a feitiçaria, ela envenenou... Edu não vai concordar contigo. Veneno, perdeu. É, pode também que tem um episódio lá que tá ela lutando contra o Jaspion. Aí tem um momento que ele vai dar um golpe nela, assim, ele vai e corta a cabeça dela, né? Então. E aí ela começa a fazer uma magia voodoo muito louca, que fica o corpo de um lado e a cabeça voando e os dois atacando já. Véi, você é criança, você assistindo um negócio desse, você vê o corpo e a cabeça lutando contra... Imagina o terror. É, depois ela segura, não, depois ela segura, ela segura a cabeça. Perdeu só o braço e já morreu. A Kyuza era mó assassina. Tá e ainda era quase total, porque arrancou a cabeça dela e a bicha continuava batendo. É, poxa então. Vida. Agora vamos encerrar com a afirmação do vilão. Sou mal, e isso é bom. Nunca serei bom, e isso não é mal. Não quero ser ninguém além de mim. Já falei do meu vilão favorito aí. Mesmo que ele tenha sido um bosta aí, de acordo com o Danilo, né? Se o Danilo falou, tem que aceitar. Eu falei que ele é bunda mole. Ah, bunda mole é pior que bosta ainda. É, não sei não. Bosta atrai mosca, bunda mole só fica sentadinha dele ali. Olha aí. Flávio, vai lá, Flávio, fala aí do teu vilão favorito. Cara, meu vilão favorito vai ser o Barão Kageyama, do Cybercops. Pô, aí ó, roubou da minha lista, maldito. O cara tramou tudo. O cara criou até um computador pra falar que mandava nele, mas na verdade ele que mandava em tudo, sempre tava por baixo de todos os planos. O cara, eu gostava do estilo dele. Cara, eu lembro da série, eu lembro do nome, mas eu não lembro do vilão como ele é. Ele é um humano normal, é um senhorzinho, um cara, nem é tão senhor assim, mas... É. Ele ficava escondido, proferindo comentários. Ele ficava escondido na base. Aí no final ele se funde, né, com o computador que ele criou, não é isso? Ele veio do futuro, junto com o Júpiter e com o Lúcifer, não é? Eram os três, não era isso? Ele é do futuro, isso. Ele vai lá e dá uma lavagem de cérebro no Lúcifer, falando que o Júpiter era culpado de tudo, da destruição do mundo deles. Pronto, eu gostava dele. Entre ele e o Magari é a mesma história, os dois ficam só mandando, né? Pô. É isso que eu ia tentar, é outro vilão Magari? Ou seja, é outro bundão. Já o nome do cast vai mudar, né? Os vilões mais bundões do Tokusatsu. Sacanagem. Vai ser o podcast com o maior hate da história do podcast. Porra, ainda mal o pessoal que, porra, gostava de Cybercop já, fala tudo bunda então, mole. Mas viu, isso não quer dizer, mas vamos lá. A maneira, agora eu vou defender um pouco dos vilões aqui. Eu zoei falando do bunda mole e tal, mas... Tanto o Magaren quanto o Kageyama, a série desenrolou de uma maneira que a gente gostou exatamente pela maneira que eles são. Né? Exatamente pela quantidade de vilões, quantidade de monstros que apareceram e tal. Então, o fato deles serem bunda mole ou não, influenciou pra série ser boa do jeito que a gente gostou. Então, não é um ponto negativo só, entendeu? É. Sei lá, será que eu consegui me redimir aqui? Eu acho que sim. Não, o Kageyama era a mente por trás da Strap, não é isso? Isso. Então, o cara era que comandava tudo. Mas o... É aquele tipo de vilão que fica nos comandos, né, velho? O mestre de fantoches ali, o cara fica só manipulando as cordinhas, falando quem vai fazer o quê, em qual momento e coisa e tal. Só na estratégia, não é aquele vilão que de fato vai lá e faz alguma coisa. Mas o... É, então, ele é mais estrategista, é bem isso mesmo. É, generais, né, em comum, não vão pra batalha. Exatamente, né? Ah, são passando uns panos, olha só, são safados. mas a Destrap, tem origem da Destrap? Na verdade, toda a história de Cybercop passa no passado em relação à história... primária, né? Ela passa antes, porque tudo, o pessoal vem tudo do futuro, Lúcifer, Júpiter. Sim, e a Destrap. Aqueles três que ficam lá no laboratório, na base lá. São todos os cientistas, né? Atuais, no caso. Eram cientistas, eram ciborgues ou. Não foi muito entrado na. Não foi muito entrado na criação de cada um deles, né? A Luna aparece. Mas ela morre, ela não é uma androide. Os demais creio que são androides, sim. Aquela mestre do é a Luna, né? A mestre dos animais, não era isso? Aquela que tem uns chifrões ali, que o Marte ficou apaixonado no fim das contas. É, aquela sangra óleo. Aí o Marte fala, não, é sangue vermelho. Caraca. Ah, olha aí. Não, Cybercops merecia uma releitura, porque ver hoje é um pouquinho difícil de ver, cara. Então, mas aí rola uma releitura, E aí vem essas reclamações que a gente tava falando no começo do programa. Ah, eu não gosto muito porque os efeitos estão atuais. Então não tem uma releitura para as pessoas virem reclamando. Não adianta. Desculpa aí. Ou uma expansão do universo, né? Ou contar como é que foi antes ou depois, o que aconteceu quando a série acabou, que eles voltaram pro futuro, né? Podia ser, nesse ponto sim. Ou lança um anime, igual acho que tem um anime agora lançando do Bridesman agora, né? Então, você fazer um spin-off, uma continuação, ou um flashback, ou um retrô, enfim. Aí acho que é mais legal do que refazer o que foi feito, sinceramente. É um spin-off. Mas o Barão Kageyama, tu gosta mesmo dele? Eu acho mais por causa do plot twist do final ali, de saber que ele que é o mentor de tudo, do que propriamente pelo vilão. Porque ele não faz bosta nenhuma, né? Não, ele nem chega a lutar. O Jasper ainda lutou, esse aí não faz nada. É, ele só luta no final lá, quando ele se funde com o computador que ele criou, que é o Führer. Mas é por causa disso, porque o plot todo, quando você vê que o plot era. Ele se passava como um lacaio do Führer, aí na hora tu vê que tudo era o plano dele, tudo passava por ele. É, já dá um certo respeito, porque o cara manipulou todo mundo, né, cara? Os heróis e os vilões. Olha só, e tu gosta de manipulação. Claro. Mas, Danilo, tenta explicar um furo pra mim em Cybercops. Caramba, eu? Se o Lúcifer conseguia trazer a armadura dele de outra dimensão, por que o Júpiter precisava do caminhãozinho? Mas e aí, na verdade, nem é só isso. Como é que ele se transformava dentro da cabine se a armadura dele, em teoria, não tinha sido criada ainda? Exato, né? Exato. Era uma maneira de atrair. A do Lúcifer, eu acho que era mais evoluída que a dele. Ele ainda conseguia trazer pelo ar ali. O Júpiter ainda precisava do esquema de transformação normal, né? Exato. Eu vi que quando ele caiu na Terra, caiu ele de um lado, a armadura do outro, e o Zack pegou a armadura. Então, mas não foi explicar. Então, essas coisas não foram explicadas. Não explica. Não, mas é isso que tu falou. A armadura do Júpiter, ela é do presente, né? Não? Claro que não. Claro que não, eles lutavam junto, ele e Lúcifer, no futuro. Então, eles lutavam juntos, mas não necessariamente... Não, mas ele não rouba a armadura no primeiro episódio, no tempo presente, não, ele não invade ele não o negócio rouba, lá. Ele entra na cabine e usa a cabine pra se transformar. Aquela armadura não existia pra nenhum dos policiais ainda. E no final já falava que ele era que ele já era da polícia, né? Não, nem isso, explicou, então, né? Mas a questão do Lúcifer, ele não colocou... ele não era da Zack, né? Sim. O Júpiter sim que era, apesar de eles serem parceiros. Mas isso não foi explicado, né? Então, tem muito furo, como ele tava falando. Mas isso que isso que o Fala falou faz sentido, porque eles foram teleportados pro passado meio assim por acidente, a força e coisa e tal. Eles podem ter caído, ter ficado desacordados. O Júpiter foi resgatado ali pela agência ali dos policiais ali do futuro. E aí sim eles colocaram a armadura no sistema, né? Eu acho que faz sentido, pode ser. São teorias, porque nunca foi explicado sim, na pois real, é, né? Pois então... é. Mas e, o Cybercops, muitas coisas eu acho que eles foram criando conforme a série foi passando. Eu não sei se aí tinha o roteiro desde o começo, mas não tem como saber, só questionando os próprios criadores lá, enfim. Nem sei se eles se preocuparam com isso também, viu? Pode ser, realmente. Bom, só sei o seguinte, se o Danilo não consegue explicar, duvido que alguém consiga. Olha aí. Cara, se eu não consigo explicar porque não foi, não tem como explicar algo que não foi explicado, né? Seria, a gente ia ficar aqui até amanhã criando teorias, porque... Olha só, vamos fazer um cast só de teorias. Aí sim. Agora vamos encerrar com a afirmação do vilão. Sou mal, e isso é bom. Nunca serei bom. Isso não é normal. Não quero ser ninguém além de mim. Edu, fala aí, Edu, do teu vilão favorito. Cara, então, eu vou deixar o cast um pouco menos machista. Eita, pô, olha só. Já que tá todo mundo falando só do vilão, eu vou falar de uma vilã que eu acho que é muito foda, que vai ser a Rainha Rames do Changeman. Eita, pô, cara, Rainha Rames do Changeman. A Rainha Rames. Boa. Não lembra? Não. Cara, ela aparece mais ou menos no meio da série, assim, depois que o Giluk morre. Ah, lembro. O Changeman derrota o Giluk. Aí na verdade, ela aparece antes do Giluk morrer. Antes? O Giluk morre porque o Giluk se mete a brigar com os caras pra ganhar o dele. Mas ela aparece antes até. Ela é citada logo no começo da série. Mas ela aparece no bairro, naquele aquele episódio duplo do bairro holandês. Eu não lembro dos dois juntos. Eu só lembro de um e de outro. Sim, tanto que quando ela aparece, o Giluc comemora. Ele fala, pô, agora sim a gente vai conseguir lutar junto. Ele até comemora um pouco quando ela aparece. Mas aí eles começam a divergir das ideias e acabar que cada um faz a sua. E ela aparece naquele arco duplo do. Aquele episódio duplo do bairro holandês. O Bubeashima ganha uma. Ele tem um monstro que solta umas bolas, eles ganham uma mão que parece um. Uma bola que morde, assim como um Pac-Man, que o monstro tem esse mesmo formato. É outra, a Rames ela tá lá, mas ela não tá a favor do Giluc. Ela fala, eu vim porque o Giluc é muito mole. É, eu sei que ela é muito mais perigosa do que o Giluc. Porque até então eles estavam lutando com a galera ali, com a Shima, o Bulba, o Giluc mesmo, todos meio que em pé de igualdade, né? Os caras tinham uma certa vantagem quando eles chamavam um número, que aí vinha os Riddler, vinha o Monstro do Dia, vinha mais a galera toda. Aí eles conseguia dividir as forças e tudo. Agora a Rames, eu já lembro dela sozinha peitando 5, dando conta e rindo. É, ela era nossa, muito ela ria, né? Que horror. É, cara, a Rames, ela era muito, muito, muito, velho, o visual dela era um dos mais legais da série, porque ela tinha uma roupa toda branca com cinza, né, um cabelão grandão branco, usava uma tiara assim, ficava com tipo... Não é um cajado, mas também não é uma espada, é um negócio fininho. É tipo uma varinha, né? Ela tem tipo uma varinha mágica, uma varinha, né? E coisa assim, saiu um chicote laser da varinha dela também. Ela ficava montada num dragão de duas cabeças que voava. Cada cabeça soltava um poder diferente. É, o Jangueran, né? Jangueran. Cara, velho, imagina, você tá lá lutando com o monstro, de repente chega uma bruxona do mal montada num dragão de duas cabeças. Você tá doido, velho. Ela pra pois mim foi. Então, foi ela era bem, ela metia a cara mesmo, ela ia na frente da luta ali mesmo. Sim, e ela era muito forte, cara, porque juntava os 5 pra brigar com ela, sozinha, e os 5 não conseguia nem acertar um golpe nela, ela detonava todo mundo assim, brincando. Aí na hora que tava todo mundo caído no chão e tudo, ainda virava. Vamos, gente, eu quero lutar sério. Tá muito fácil. Caraca. Ela era pesada mesmo. Essa é uma boa luta, de acordo. Caraca, eu só consigo lembrar da revelação lá do comandante. Eu não lembro o nome dele, se era comandante Book. Como é que era o nome do chefe lá do Changeman? Cara, então a gente tá fazendo um podcast sobre vilões dos anos 80 e você não sabe o nome dos principais, bicho. Não, é que eu não lembro do Changeman, não ia falar nenhum vilão do Changeman. Poxa vida, é o Giluc. É, isso aí. O único episódio que eu lembro dos Changeman é esse daí, aquele do Giodai comendo o Muiseu. Eu assisti isso na década de 80, Tem muitos episódios icônicos. Tem um episódio que o Giodai, que os Changeman começam a tomar conta do Giodai, que o Giodai foge. Pois é, acabei de dizer. Esse que ele come o míssil aí. É nesse mesmo, achando que era em outro. O mais marcante é os Changeman tentando, olhando pra ele. Nossa, ele não é um vilão, ele é só um cara que foi sequestrado. Vamos cuidar dele. É, mais ou menos. Na verdade, eles estavam com medo dele explodir no meio das pessoas, só isso. Não, também, mas eles ficaram, tipo assim, que no final foi o Giodai e o Gata. Não, só o Giodai e o Gata, né, que ficaram do lado dos Changeman no final. Não, todos os vivos ficaram. O Bulba morreu, o Giluc. A Shima foi com eles, virou mulher de novo, e boa. Eita, pô, como assim virou mulher de novo? Ela sempre foi, ela só tinha uma voz. Não, mas ela tinha voz, Tinha voz de zagueirão. Aí ela conheceu o Jaspion aí, ó, que nem a imagem que eu mandei aí. Aí ela virou mulher de novo. Sabe onde aparece Space Squad 2, o Jaspion com a Shima? Aí aparece o filho deles. Ah, não vai, já vai aparecer o Jiraiya. Quem mais vai aparecer no outro? É o Jiraiya aí? O Jiraiya já apareceu, né? Já. O que pode aparecer no próximo é o Fire do Inspector, não é isso? Isso. Ah, olha só. Legal. Ah, e mostrou uma cacetada, mostrou Giban, Jamperson, mostrou uma porrada. Vamos pegar uma galera no coração, fim, mas... É, ele mostrou vários no fim, mas não era nada em concreto. Era tipo, ó, esse povo aí pode ser... É. Aí mostrou. Safado, né? Só brincando. É, o Fire aí, acho que tá certo, né? Porque no final fala que estavam precisando de alguém, de uma equipe de resgate, não era isso? Não, mas a equipe de resgate é o Sobrain. Sim, não, sim, o, sim. O Spectre também. Aí aparece o Fire. Isso. Bom, enfim. Não, mas aparece o Fire do Spectre ou o Nightfire do Sobrain? Não, aparece a silhueta só, né? Aparece só a silhueta, não aparece completo. Mas aparece o Fire. É o Fire. Ah, ok. É isso aí, Edu. É isso aí, cara. Rainha Rames, rainha do terror. Olha só. Eu acho. Esse eu tô de acordo total. Defendi agora. Olha só. Aí, ó, viu? Aprendam, viu, gente? Eu não escolhi vilões bosta. Bunda mole. Não é bosta, não. Bunda mole. Isso, bunda mole. A Edu escolheu uma vilã mais homem que todos os vilões homens que a gente escolheu, e o Flávio. Tá vendo? Agora vamos encerrar com a afirmação do vilão. Sou mal. E isso é bom. Nunca serei bom, e isso não é normal. Não quero ser ninguém além de mim. Danilo, vai lá, Danilo, quero ver. Bota aí. Minha vez agora? É, bota aí, quero ver, bota o pau na mesa. Então vamos lá, então, já que é pra pensar num vilão casca grossa, eu tinha pensado na Rames como um bom exemplo. Mas agora com essa quebrada de perna aí, porque na verdade é o que a gente tava falando, todos os vilões basicamente só mandavam pra outros pro abate, né? Eu acho que em Jirai o Dokusai, por exemplo, ele foi lutar contra várias vezes. Né, ele é um bom exemplo. O Dokusai ele se metia, ele entrava no dojo ali, encarava, tentava ir no mano a mano mesmo. O Dokusai é um bom exemplo de vilão que tava atrás mesmo do que ele queria, metade de Paco dele, e ele ia atrás de verdade, mandava um povo, mas também se metia a lutar, entendeu? Queimou a minha pauta, maldito. Porque você ia falar do Dokusai? Ia falar. Então vamos falar junto. Vamos falar junto, fala aí, Tô. Por quê? Manda bala, vamos falar junto. Porque eu tô justamente isso que tu falou. Eu pensei num vilão que sentava o pau no mocinho, que era o caso do Dokusai. Dokusai, a maioria das vezes que ele lutava com o Jirai, dificilmente ele saía perdedor, assim. Às vezes já deu a casa dele fugir, mas eu lembro que ele dava uma surra sempre no Jirai. Pode ser que eu esteja totalmente enganado. Mas eu lembro que a primeira luta do Dokusai, inclusive eu acho que é uma das primeiras da série dele lutando com o velho lá dentro da... Lá da casa do velho, do dojo lá dele. Lá. O que eu me lembro dele sim, é isso aí. Sim, sim. Então, e tem tudo isso. Ele até tinha os capangas, até tinha gente que ajudava lá na família dos feiticeiros. Tinha Benikiba, chegou a Arakini Morgana e outros, mas... No fim, ele também ia pro abate, diferente dos outros. Ele lutava no mano a mano, ia, encarava na espada e tudo. É, então eu acho que ele é um belo exemplo pra falar. Né, quando eu falei do Change, eu ia citar o Buba, porque o Buba é outro que toda hora se metia na luta mano a mano também, entendeu? Sim. É um bom exemplo o Buba. Mas ele... como você tinha falado de Change, eu acabei saltando essa ideia do Buba. Olha só, realmente, o Edu uma vez tinha falado do Buba, inclusive, eu acho, num cast de Change, porque ele gostava muito do Buba. Pois é, não, o Buba é extremamente, dá muito pra citar ele aqui. E é porque a gente já tinha falado de Change, então eu acabei não usando ele como exemplo. Mas é um outro belo exemplo. Já que você vai ficar com o Dokusai, termina de falar com o Dokusai. Não vou ficar com o Dokusai, não. O Dokusai é teu, vai, fala aí. Eu quero só que tu me diga se ele é... Eu só quero que tu me diga se ele é algum parente do velho ou não, se eles são só amigos de treino. Não, eles não são amigos de nada. Ah. Eles são inimigos ali, né? Sim. Tanto que o Dokusai nem rosto tem. O Dokusai, quando ele finge que ele vai tirar a máscara, aparece o velho como uma ilusão, né? Pois é, eu jurava que era irmão gêmeo dele, alguma coisa assim, cara. Fiquei, na época, fiquei puto. O susto era esse, né? Não é. Aí, você falou que você ia falar do Dokusai, eu ia dar um outro exemplo de vilão excelente aqui, não só por encarar diretamente os heróis, como por atuação e por encarar tanto os vilões quanto os heróis, assim, mas depois eu posso falar, então. O Dokusai ainda ficava gigante, né? É mesmo, né? É, então, ele acabou ficando gigante pra lutar contra o Deus de Jirai, exatamente. Na verdade, é um ele queria destruir o Deus de Jirai, porque o Deus de Jirai nem se mexia. Pois é. Depois ele passou a se mexer, mas o Dokusai era foda. Bah, poxa. Ia pra cima, ficava gigante e... É, realmente. Eu gostava do Dokusai. Então, ele encarava, é isso que eu tô falando. A vantagem é um vilão que encara e não sai perdendo, como outros que a gente comentou, né? Sim. E é ninja, né? Já ganha um ponto que é ninja, né? Pois é. É, pois é. E qual é o Flávio e do, não sei se o Danilo também sabe, qual era o nome do pai do Hermes Baroli? Gilberto Baroli. Gilberto Baroli era o dublador do Kusai, é. Então aí, só aí já sabe o quanto foda era a dublagem, né? Poxa. A dublagem é excelente, as dublagens daquela época são excelentes. Sim, Principalmente os Tokusatsu. Nossa, é marca, né? Porque gruda no personagem e a gente lembra da voz do personagem voz, como se fosse dele. Principalmente com máscara, então aí não tem nem como identificar, né? É. Ok. É, então, e não apareceu a real face dele. Não apareceu. Não apareceu, né? Poxa. Ele ficou de demônio ali o tempo todo. É mesmo. Agora vamos encerrar com a afirmação do vilão. Sou mal e isso é bom. Nunca serei bom. Isso não é normal. Então tá, vamos para mais uma rodada e agora eu vou falar de um outro vilão aí, agora o vilão que caiu no pau aí, não é bunda mole que nem o MacGyver. E nem o Barão Kageyama aí que o Flávio falou, que é um dos vilões mais fodas de todos os tempos, que inclusive ficou aí aparecendo na série repetidamente, que é o Shadow Moon. Olha aí. Chupa agora. Olha, tirou da minha lista. Fala aí, tirou agora. Da minha lista. Fala que é mau vilão agora. Fala, Lindo, quero ver. Não, ele é mau, ele é vilão. Tá mesmo. Tá com branco, dá passa nas costas. Olha só, safado. Shadow Moon, que foi um dos vilões mais legais daquela época. Vilão aí do Black Kamen Rider e depois apareceu no RX. E depois apareceu muito mais vezes. Sim, né? E depois ele foi aparecendo em outros Kamen Riders. Então, tão bom que ele é. Aí eu concordo que é um bom vilão, porque ele, por ser um bom vilão, você nota que mesmo ele aparecendo pra apanhar, ele é saco de pancada depois que acabou a série, ele continua aparecendo. Então isso mostra o quanto a galera dá valor pra ele. Sim, sim. E ao contrário... Pra apresentar o próprio Kamen Rider Double, foi usado o Shadow Moon. Mesmo, como eu falei, mesmo que seja pra saco de pancada, ele foi repetidamente utilizado. Então ele é um belo exemplo. Começa porque ele já matou o herói principal. Então aí já dá pra saber que é um bom vilão, né? Os outros nem isso conseguiram. Ele matou uma moto, não foi? Foi ele que matou a moto? Pô, tá louco, cara. Matou a moto, cara. Chorei. Pô, cara, faz isso não, cara. O cara rasgou a moto. O Bretton Hopper, tá louco. Aquela cena é muito triste, cara. Tá louco. Nossa, depois ela se sacrifica. É. Não, e o visual, cara. O visual... Pô, sensacional. Ele... Pô. Não, aquele andar dele com aqueles porão dele. Muito legal, cara. Nossa, velho, aquele andar dele dava medo, velho. É. Foi tu, Tiblo, que falou que se quem não conhecesse o Kamen Rider visse o Shadow Moon e o Black ia achar que o Shadow Moon era o mocinho? É, exatamente. Por causa do visual, aquele mais... Né? Sim, o outro é preto e ele não, ele é prata. Começava a ver os outros personagens, é tudo clarinho, assim. Salvo algumas exceções, mas a maioria era clara, colorido. E aí o Kamen Rider é preto com vermelhinho e ele... prata. Pô, era show de bola, cara. E o meu vizinho maldito rico tinha o Shadow Moon, bonequinho. Safado. Eu tive o Robo Rider e aquele Will Azul, qual é o nome do outro? Bio Rider, né? Oh, e o Shadow Moon foi um vilão tão, tão foda que os outros tinham medo dele. E ele ficou hibernando até o meio da série, foi quando ele apareceu lá. Ele não aparece desde o começo, né? É. E aí ele sim era. Ele era. Eu não sei se ele era irmão, ele era amigo, né? Irmão de criação do. De criação, isso, irmão de criação. Irmão de criação, sim. Nobuico. De criação e de transformação, né? É, os dois. Isso. O Nobuico, no caso. O doutor conseguiu salvar o Isamu e ele ficou, né? Isso, exatamente. Pô, muito legal. O Shadow Moon era foda, tá louco. Por onde ele passou nos seriados, eu não vi nenhum. só vi os do RX e o Black que foram que passaram na manchete. Não, e aquele clichê dele virar bom e ajudar no final, não, ele foi mal e morreu mal, né? Mesmo sendo irmão do Isamu, não teve aquele clichê, né? Na real, o Shadow Moon, assim, ele entra um pouco naquela parte de... Não é que ele era mal, ele só tinha eram opiniões divergentes, né? Cada um, como eles foram criados pelos vilões, a ideia era continuar, tipo, como assim você não tá com nossos criadores, entendeu? Eles foram ali... Então, rolava essa treta por isso, porque ele falava, não, mas... Você não tá entendendo, você tem que... Você tá do lado do mal. Ele falou, não, você foi criado aqui, fica aqui... Então é meio que aquela divergência do bem e do mal depende do ponto de vista, exato, né? Exato, eu acho que o mal é definido pela maioria que decide que aquilo lá é mal, é, exatamente. E aí aparece que ele, na verdade o Shadow Moon, ele termina no RX salvando duas criancinhas e morre, né? Então ele nem chega a virar a sair do bem, ele faz o que ele acha que é o certo ali, né? Olha só. Salvou e o... É a minha maneira de ver, pelo menos, né? É que nem quando você fala que o Godzilla é um monstro que destrói a cidade. Na real, não. Na real, ele só tá passando. A cidade é que tá ali, né? É. Né? Aquilo ali sempre foi o quintal dele. Os humanos que botaram, construíram o negócio então, no quintal dele. Então é mais ou menos isso. Não é que ele fazia coisas para o mal. É o jeito que ele enxergava a situação, né? É, e sempre que aparecia alguém que vinha ali pra destruir mesmo, ele ia lá e matava, olha aí. Não, Godzilla, Godira. É, Godira. É isso, basicamente é isso. O Shadow Moon era legal, olha aí. Agora vamos encerrar com a afirmação do vilão. Sou mal, e isso é bom. Nunca serei bom, e isso não é mal. Não quero ser ninguém além de mim. Vamos agora se dar esse segmento aqui. Flávio, vai lá, Flávio, quero ver. Eu vou falar da Madogarbo do Giban, cara. Essa aí, pô, matou o Giban, cara. Não tem como ser vilão melhor do que esse. Essa aí é outra que fez chorar. Filha da mãe. Quem? Ah, pesado, hein? Muito bem. Madogarbo. Ned Garbi, Madogarbo. Boa escolha, porque realmente essa aí não tinha dosinha, não. Ela chegava e metia a vara mesmo. Passava a espada pra matar e matou o cara, bicho. Eu só achei meio tosco esse negócio dela ter que virar o Giban pra matar o Giban, mas ok. Matou o cara, pô. Ela conseguiu algo que ninguém tinha conseguido. E ela foi lá e fez, cara. Então, bônus. Ponto pra ela. Ela tem um visual monstruoso. Ela é meio, ela foi criada. Ela é criada pelo Jean-Marie. Ela não é humana, né? Ela é monstro mesmo. É, então, pelo menos você não falou que eu ia falar, já tô mais feliz aqui. Já. É, ainda tem medo, calma aí. Ela vai até o final, né, cara? Ela é mais vilão até que o próprio Jean-Marie, né? Então o Jean-Marie é aquele caso que a gente tava falando, ele fica mais sentado mandando do que tudo, né? É o clássico bundão, hein, ó. É o clássico chefe da máfia, né? Bem isso, né? Tanto que botaram o italiano pra fazer o papel, né? Então é mais mafioso que isso. É, exatamente. E ela é feia pra cacete, ó. A caracterização dela é feia. Pra dar a cara de vilã mesmo, né? Poxa. Rapaz. Vai até o final, ó. O Giban só consegue matar ela, acho que no último episódio, não é isso? Boa escolha. Caraca. Nem lembrava, o Flávio. Falou, boa. Eu lembrava do Jean-Marie, mas dela eu não lembrava. Se eu fosse assistir, eu falei, pá, é mesmo. Que eu lembro só da clássica imagem lá do Giban matando o Giban. Que achei meio... Eu acho que é tipo assim, tiraram o troféu dela, sabe? Ela devia ter matado o Giban pela própria força dela, mas... Enfim. Não, mas era a habilidade dela, pô. Não era habilidade. Foi que eles conseguiram descobrir lá a tecnologia, não sei o que, e colocaram nela pra ela poder confrontar o Giban. Não era uma... E a cena da morte do Giban, né? A fotografia é marcante, né? Sim, pô, só não sei por que em vez de arrancar o braço, arrancou a cabeça do Giban pra garantir a morte, né? Mas ok. Ah, cara, ele era um robô, ele não ia morrer. Não interessa a cabeça ou o braço, é só juntar os fios de novo. É só pegar uma máquina de solda, soldar os fios e tá bom. Tá, mas ele não era tipo o Robocop, que era um ciborgue? Ciborgue não é 100% um robô. Se matar o cérebro dele, ele acabou. Não, ele não era humano mais, né? Não era mais humano, não. Sim, não mas, era, não mas era. O ciborgue tem um cérebro vivo. Se acabar com o cérebro, acabou o robô. Foi. Tá, mas aí junta os fiozinhos e acabou. É, tanto, tá tanto que ele voltou à vida. Deixa ele voltar à vida, não para de estragar a magia. Deixa o cara voltar à vida. Não pode, né? Porque pode aparecer no Space Quest, deixa ele vir. Não, ele tá tão a favor dos vilões que ele não quer nem que o Giban ressuscite. Pô, mas tu chamou meu vilão de bunda mole. Aí o outro falou que nem é tão mal assim. Aí agora eu tô querendo ferrar com o herói aqui, agora, que perdeu o vilão. Agora você quer... Agora você quer dar o contra na gente, porque a gente deu contra em você. Tô entendendo tudo, né? Olha aí. Agora vamos encerrar com a afirmação do vilão. Sou mal, e isso é bom. Nunca serei bom, e isso não é mal. Não quero ser ninguém além de mim. Eduardo, vai lá, Edu. Cara, agora eu vou falar... Já falei de uma vilã, agora eu vou falar de um vilão também. Olha aí. Vou falar do Kaura. Dos Flashman, Kaura, que é o líder dos piratas espaciais. Eu ia exatamente falar desse, tava torcendo pra ninguém falar, era o que eu ia falar no lugar do Dokusai. Quando ele falou que queria falar do Dokusai, eu falei, então fique com o Dokusai, porque eu ia falar do Kaura. Ah. Porque o Kaura é excelente, cara. O Kaura, ele além de dar o contra nos 5 heróis, ele chegou a dar o contra nos vilões também, entendeu? Sim. Ele é o cara que deu a origem a toda a trama, foi ele que roubou as crianças... É tudo com ele, cara. Então eu acho que ele é excelente pra ser citado aqui. E ele é o tipo de cara também que não deixa os outros fazer o serviço. Ele vai lá e faz. Ele encara. Ele vai lá no campo, tudo. Ó, ele se mete cara a cara com todo mundo. Então não tem como não comentar do cara. É por isso que eu fiquei entre ele e o Dokusai. E eu falei o Dokusai primeiro. No fim eu ia falar do cara. Agora os dois que eu ia falar, vocês vão escolher. Então... Vocês nem precisam de mim nesse podcast. Tudo que vocês queriam falar, vocês já iam falar mesmo. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. O que eu ia falar? Olha aí. O legal é que daí, pra se desvencilhar disso, tu vai ter que escolher alguém que ninguém nunca ia pensar em escolher, olha só. Ah, eu tenho que escolher mais alguém agora, mesmo já tendo sendo comida duas ideias. Sim, ainda tem a tua vez. Assim que o Edu terminar de falar do Kaura, aí tem a tua vez, olha só. Então vai lá. Isso. E ele era legal não só pelo fato de ser o visual dele, né, um vilão estiloso e tudo pros parâmetros da série, mas também pelo estilo de habilidades do cara. Ele não causava só... Ele era forte pra caramba, né? Tanto que os Flashman custaram pra conseguir lutar contra ele. E tem um episódio de uma batalha dele com o Red Flash, que é numa praia. E pega só, assim, a fotografia da sombra, né? Tem o crepúsculo, assim, só a sombra dos dois lutando. Que é sensacional, assim, esse episódio. Mas, além dessa força toda, ele era um cara que também causava muito terror psicológico. Porque como foi ele que sequestrou o 5 no começo lá, né, que passa na série 20 anos atrás, 5 jovens foram sequestrados e tal, aí é ele que fez isso, então ele já usa isso também contra eles, sabe? Como eles estão naquela procura pelos pais dele e tudo, ele usa isso contra eles, tortura eles psicologicamente, deixa eles alquebrados, assim, além da força física dele, então ele se sobressai psicologicamente. E igual o Danilo já comentou também, ele é um cara que tá pelos próprios interesses dele. Então foda-se heróis, foda-se vilões, foda-se qualquer um, meu filho. Também. Mas também se ele não sequestra as crianças, não ia ter Flash, ele não ia ter ninguém pra brigar. Também, né, cara? Então, assim, ao mesmo tempo, ele causou a treta toda. Ele é o motivo. Pois é. Não, ele é o motivo da série toda, basicamente, né? Se ele não tivesse feito o sequestro lá atrás, nada teria acontecido. É bem isso mesmo. Se for olhar cruamente, não é o Imperador Mess que é o grande vilão da série. Isso, o grande vilão da série é o Kaura. O Imperador Mess é aquele vilão secundário que deu muito trabalho. É, mais uma vez é o chefe da máfia, né? Ele não vai lá e se mete. Ele só manda. Como era o nome dos pais da guria lá, da Yellow Flash lá? Tokimura. É, e que, na época, ô Danilo, quem é que tu achou que era o filho deles? Ah, eu não tenho essa memória de ficar achando, porque cada episódio dava a entender que seria um, né? Todos eles têm em algum momento um episódio pra dar a entender que vai ser. Sim, eu sempre achei que era o Red Flash. Eu não me lembro quem que eu imaginava na época, não, porque já faz tanto tempo isso, cara. E depois que você viu uma vez, já perdeu a graça de ficar imaginando, né? Então, meio que não me lembro, não. Eu lembro que eu achava que era o Red Flash. Sempre achei que era o Red Flash, mas... E, tecnicamente, se a gente pensar por ser o vermelho, até poderia ser, né? Dava essa impressão, né? Enganaram nós. Mas eu fiquei a série inteira achando que cada um tinha conseguido encontrar o seu pai ao longo do caminho. Ah, seria o mais legal, né, no fim. Mas rolou. Tem aquele episódio que o Blue Flash tá lutando lá contra o pessoal sozinho, aí ele cai no rio, me parece um negócio assim, aí uma doninha salva ele e tudo, aí a doninha contando a história do filho dela e tudo, pensei, nossa, velho, achou a mãe do Blue Flash, acabou também não sendo. Tem vários episódios assim, que parece que eles acham os pais deles e termina só naquela dúvida, pô, será tem que uma que o tem uma que Green Flash encontra com uma, possivelmente, irmã, então... Tem várias quase dimensões. Né? Isso. Eu lembro que eu fiquei decepcionado quando a esposa do senhor lá aconteceu um acidente, sei com ela lá, daí veio na memória dela que o filho, na verdade, era uma filha. Aí eu, eita, não é. É uma das duas meninas, aí no fim acabou sendo a amarelinha. É, pois é. É. Mas ok. É isso aí, Edu. Tá pronto. Aí, cara. Caura do mal. Agora vamos encerrar com a afirmação do vilão. Sou mau, e isso é bom. Nunca serei bom, e isso não é mal. Não quero ser ninguém além de mim. Então tá, pra encerrar com chave de ouro, Danilo, vai lá, Danilo, sapeca mais. Agora que vocês falaram os dois que eu mais queria falar, vocês vão jogar essa bomba na minha mão, né? Olha aí. É isso mesmo. É isso que vocês fazem com o convidado. É isso que é tratar bem o convidado, né? Não, mas bom. O sorteio foi honesto. Foi honesto o sorteio. Ah, né? Nossa, o sorteio. Nossa, uma dessa aí, que bom que. Que pena que não é loteria isso aqui, né? É uma pena mesmo, porque senão eu ia ganhar. Sempre. Olha, eu prefiro. Eu vou chamar aqui o meu advogado, eu quero que vocês se retratem com ele, porque isso tá muito errado, viu? Ah, faz o seguinte. O convidado tem que ser bem tratado. Faz o seguinte, reclama lá no Facebook. Boa, é que nem existe mais. Calma que depois vai ter um lanche aí, não precisa mais, né? Vou te tratar bem. Tá louco. Cara, então se eu posso voltar um pouco mais. É, eu vou citar aqui então o Dr. Gores Spectrum. Pô, oh, aí sim! Oh, eu dei a dica no... Na verdade, assim, ele nem chega a ser um vilão, depende mais uma vez da perspectiva que você olha. Porque ele vem pra Terra querendo limpar a Terra, né? Ele vê toda a poluição, né? Isso. Ele fala: não, vou limpar a Terra, tá muito poluído, então vou usar o quê? A própria poluição para punir os humanos contra a poluição que eles estão fazendo. É, na verdade, e o vilão era o Spectrum. Aí vem o Spectrum e dá o contra nele. Falou: não pode fazer isso, então a Terra fica suja. Acaba sendo um paradoxo total ali. E o então, Dr. Gore? Dele, o Dr. Gore chegou a lutar alguma vez com o Spectrum, Danilo? Eu acho que só o Caras, né? É, o cara se meteu várias vezes ali. A vez que o Dr. Gore se meteu de verdade foi quando ele gritou que o objetivo era a justiça e se foi, né? Se foi. Se explodiu. É, mas a luta do Caras com o Spectrum na Lua é sensacional. Boa. Não, o bom também é a voz marcante do Seu Madruga, né, cara? Sim, mas não era só o Seu Madruga, não. Tinha o Seu Barriga também, tinha vários ali. Eu li então, ele é um bom vilão por isso, cara, porque ele meio que vem fazendo. É, ele vem pra fazer a ideia de limpar a Terra, mas na verdade a maneira como ele quer fazer não é bonita, né? Que ele quer matar todo mundo pra isso, aí que é esquisito, né? Sim, pois é. É, mas ele, no fim, a série era muito mais adulta, reflexiva do que propriamente um. Tanto que a série chamava-se Dr. Gore, não chamava Spectrum, né? A série passou a chamar Spectrum mais da metade dos capítulos já passados. Ela mudou de nome. É, ela mudou de nome. A série é baseada no Planeta dos Macacos e chamava-se Dr. Gore, né? Por conta que ele, no fim, é o principal. Olha só, isso aí a Globo não mostra, quer dizer, a Manchete não mostra. Não, quer dizer, o SBT não mostrava. Ou melhor, a TV. Eu li, a SBT, nem a Tupi, nem a Record, né? É. Eu li aqui que era o Tio, é, o Gore e o Homem Macaco Espacial, algo do gênero. É, foram três nomes, né? E aí depois foi Gore contra o Spectrum, e daí passou a ser Spectrum, né? Sacanagem isso aí, cara. Dr. Gore era a estrela do... É que o pessoal... É, porque o pessoal via ele como mocinho, pô. Não como vilão. Ele, na verdade, ele tinha, as boas intenções dele existiam. Só que a maneira como ele tava fazendo não era uma boa, entendeu? É. É a e maneira olhando, jogava. Cada vez que você fica velho, assim, você vai dando mais razão a ele, né? É, então, é bem isso. Tipo assim, ó, você quer... Já que ele tava criando monstros com poluição... Então criasse os monstros e fizesse algo positivo pra ajudar, não destruir todo mundo. Fazer os monstros pra limpar, né? É, pois é. Vou fazer um monstro esfregão, um monstro vassoura. É, e aí só que não rolou. O discurso dele antes de morrer, né? Que é o bem é facilmente esquecido e o mal ecoa, fica pra sempre, não é isso? Mas realmente, é isso, tanto, né? Que ecoou, meu objetivo é a conquista 3 vezes e se perpetua até hoje. Todo mundo lembra do Dr. Gore por causa disso. É, a gente tá falando dele aqui agora exatamente também. Porque o mal fica pra sempre. É, o bem não. O que, que o Ultraman, o Spectreman fez de bem? Ah, nem lembro. Só lembro do mal que ele fez. É o que eu falei, é um paradoxo, né? É. Boa, sensacional. E outra coisa, gostava muito mais do Spectreman que o Ultraman. Muito mais. Nossa. Achava a transformação dele muito legal, aquela imagenzinha que ficava piscando. Parecia que tava o corpo sem a pele. É muito legal aquele negócio, a mecânica do robô ali. Enfim. É bem legal, bem legal. Enfim, mas eu não lembro de mostrar como é que ele conseguiu os poderes. Eu lembro que o Ultraman mostra lá, tem o choque do Ultraman com a nave, com o avião do rapaz, mas do Spectreman eu não lembro como é que foi. O Spectreman logo no comecinho, né, tem os dominantes, né? Os dominantes dão a ordem pra ele, né? Pode ou não pode se transformar. Ele sempre tem, que pedir a autorização e tal, e aí... ele já é um alienígena, tem a forma humana, né? O Candy. Mas ele não. Então é diferente, o plot é diferente do Ultraman. Sim. E eu lembro que ele tinha que obedecer eles rigidamente, porque eles cansaram de punir ele por ele não fazer as coisas que eles mandam. Várias vezes. Então, por isso que ele tem que pedir autorização, ele pede desculpa, ele é super, entre aspas, submisso. Né? É, muito, porra. É, eu lembro várias vezes assim, eles punir eles, assim, ou falar rispidamente com ele, assim, tipo essa da luta da lua, e foi uma que eles mandaram ele, deixaram ele sem os movimentos, ele ficou inativo e os caras começaram a torcer ele tudo. E o Caras e o outro macaco, que eu não lembro o nome do outro macaco, enfim, que era do cabelinho lá, que é uma viagem com eles dois lá. Mas, enfim. O Gore e o Caras, eram dois, o Gore, o cabelinho era. Não, mas tinha um terceiro que era. Ah, era Capanga. Pintou em alguns episódios, entendi. Isso. Pintou em alguns episódios, sim. O Capanga, eles dois pegaram o Spectreman lá na. Todo mundo fala da voz do Gore como o Seu Madruga, mas ninguém fala que o Caras tem a voz do Professor Girafales. Né? Exato. E tem um dos agentes lá, daquele do combate lá, os monstros lá, que tem a voz do Seu Barriga também, ninguém fala. É. Vai ver que é lá o estúdio da TVS, né? Pegaram o estúdio da TV. Ah, vocês estão dublando Chaves, dubla isso aqui rapidinho pra mim, por favor. Olha só. Era a mesma equipe, né? É. Ainda mais que foi pro SBT, né? Eles não tinham estúdio, a TVS tinha um estúdio, tinha? Estúdio da TVS, exatamente. Estúdio da TVS. Agora vamos encerrar com a afirmação do vilão. Sou mal. Isso é bom. Nunca serei bom. Isso não é mal. Não quero ser ninguém além de mim. Então tá, acho que a gente já falou aí de vários vilões aí. Alguém quer fazer alguma menção honrosa aí pra gente poder partir para o encerramento? Eu só quero dizer, então, pra finalizar aqui, que esse podcast foi injusto, que não trata bem os convidados, não deixa o convidado se expressar e não deixa o convidado escolher o vilão que ele quiser. Olha aí, pô. Ou seja, escolhem antes, né? Olha só. É, pois é, porque pô, eu preparei a semana inteira todo um discurso aqui, mas vocês me cortaram. Mas isso aí é o sorteio honesto, né, Dani? Pô, tu tem que ver que, né, as coisas são assim, é, às vezes tu perde, às vezes tu ganha. Você foi o vilão desse episódio, só que eita, pô, ali, vai estar tá eu na capa. Vai sair tu na capa. Vai sair eu na capa. Olha só. É, o Edu falou, a Rita Repulsa é um vilão. Marcou, né, cara? Muita gente só conheceu o Tokusatsu por Power Rangers, né? E ela foi vilã em dois seriados de Tokusatsu diferentes, né? Olha aí, que legal. Nos Power Rangers e nos New Rangers. É, e ela não ia lutar cara a cara porque é uma senhorinha, né, mano? Senhorinha, né? Pô, aí não, né? Ela tinha os Asecla lá, o Goldar, né? Pois é, ela foi pro cinema. É um outro bom vilão, hein? É um outro bom vilão. Não, bom vilão, o Goldar é um bom vilão. Pô, cara, e por um tempo eu acreditava na música, no Eduardo e Mônica, aquele momento que fala que a Mônica preferia ver o filme do Godard. Aí eu juro que um tempo, né, mais novinho e tal, eu achava que era o filme do Godard. Eu ficava, gente, será que já tem um filme do Godard? Cadê? Eu quero ver, não sei. Caraca. É, podia ser, dá pra fazer uma adaptação aí. Não é, cara? Olha só. Então tá, então vamos encerrando por aqui, vamos começar as nossas despedidas e considerações finais. Eduardo! Cara, é igual eu falei no começo, né, velho? Heróis são legais, mas em vários momentos os vilões roubam a cena e em muitos momentos o vilão é mais legal do que os heróis. E igual eu já falei, se eu tivesse superpoderes eu acabaria sendo vilão. Não tem jeito. Olha só. Flávio! Agradecer o Danilo por estar aqui, que se não fosse o Danilo não estava aqui, e falar pro pessoal, continua, assista o Tokusatsu, se atualiza, ou vê os antigos, porque é muito bom, cara, muito bom. E se for se atualizar, tem que ir aonde, ô Flávio? No youtube.com/tokudoc, né, Danilo? Bom, esse aí é o melhor cara. Eu nem tô pagando ele, viu, gente? Vocês estão ouvindo, eu não paguei, eu nem pedi. Ele fez o que ele quis, hein? Se vocês não gostarem, é porque ele quis essa dica aí. Olha aí. Então tá. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que os vilões aí sempre são, ou na maioria das vezes, são mais atraentes do que propriamente os heróis. Principalmente esses que a gente mencionou hoje, que são sensacionais, né? Alguns são meio bunda mole, mas ok, faz parte. Metade foi com bunda mole, né? E alguns nem são tão maus assim, né? O que a gente tem que fazer numa. Eu sei que não é bem a proposta do podcast, mas dá pra fazer um outro podcast excelente com vilões de séries atuais. Pô, que sinceramente, falando do meu gosto pessoal aqui, os vilões de hoje são muito mais legais que os antigos, cara. Pô, isso é uma afronta, hein? Isso não é uma afronta, não. Quem assistiu Kamen Rider X-Age vai ver que Deus Dan Kuroto é um excelente antagonista, cara. Pô, mas nem chega a ser. Vai parar só o Edu e o Danilo, Flávio. É, então, nem chega a ser um vilão, ele chega a ser um antagonista. Tem hora que ele é vilão, tem hora que não. O cara é excelente. E o Stalk do Build, enfim, eu vou ficar falando aqui vilões atuais, vai descaracterizar o negócio. Mas fica a dica, você quer descobrir novos vilões, ainda melhores que os antigos. Claro que os antigos são excelentes, mas os de hoje são essenciais, excepcionais. Olha aí, olha aí. Então tá, então eu vou me despedir aqui dizendo que, Danilo, foi um prazer te receber de novo aí, cara. Muito obrigado por ter aceitado gravar com a gente mais uma vez. Aí, cara, eu que agradeço. E na próxima, quem começa falando sou eu. Traz a urna. Tá louco, hein? Sim, não, obrigado. Não, valeu pelo convite de novo. É a segunda vez que a gente grava. Se quem estiver ouvindo aí quiser que vire uma trilogia, manda mensagem pra eles, enche o saco deles aí pra virar uma trilogia esse convite aqui. Vou fazer mais um terceiro. Se eu não me engano, na época que tu gravaste com a gente, tinha lá no YouTube mais ou menos 50 mil inscritos, ou um pouco mais, se eu não me engano. Hoje já tá aí passando 100, né? É, 105, acho que já tá. Que beleza. E continua a mesma pessoa legal, mesmo o cara humilde aí, aceitou o convite, mesmo a gente sendo um podcast extremamente pequeno. Já vi te participar de outros canais grandes do YouTube aí também, e vejo que continua a mesma pessoa humilde, não esquecendo de onde veio até hoje. Meus parabéns pelo teu trabalho aí, cara, e espero que continue sempre assim. Valeu, valeu. Mas pequeno por pequeno eu tenho 1,65, cara. Não sou ninguém pra falar de um jogo. Caraca, 1,68, melhor que eu, cara. Olha só. Caraca. Então fica aí agora o espaço aí para as suas considerações finais, as despedidas e, claro, o jabazinho maroto aquele para o pessoal ir lá conhecer o Tokudok. E se interessar por Tokusatsu novo aí, né? Claro, é importante falar que todo mundo que ouviu, que a gente brincou, falou dos vilões, elogiou, criticou, deu uma zoada nos vilões, porque eles são de mentira. Se eles fossem de verdade, a gente tava pianinho falando só bem deles, senão a gente ia levar uma surra. Mas, e a gente gosta dos vilões, a gente tá aqui pra debater pontos positivos e negativos. Não é que eu não gosto do Magari, não gosto, enfim. É o que eu falei, todos eles são essenciais para a série da maneira como foram criados. Então todos eles já foram abordados pelo Doc de alguma forma. Se você está assistindo e gosta desse tema, você tem que passar por lá. Tem mais de 300 vídeos, mais de 100 mil inscritos. E vou continuar fazendo, que é para poder entreter vocês nesse miolo de séries japonesas aí que a gente gosta tanto. Então passa lá, cara. Vocês vão deixar os links na descrição, né? Obviamente, claro. Então tá bom, então pronto. Então tá, pessoal, não esqueçam então de curtir, comentar e ir lá no canal do Danilo se inscrever, assistir os vídeos dele lá, quem sabe vocês não se interessam aí, vocês que só assistem Ultraman, Spectreman aí, não assistam os Tokusatsu de hoje em dia mesmo, com aqueles efeitos visuais lá que eu não gosto, né? Mas isso sou eu. Certo, então, vamos ficando por aqui. Fiquem aí agora com a leitura de e-mails e comentários e... Flávio. Será, opa, Flávio? Será que o Nilson tá tirando a naninha dele essa hora? Não, deve estar acordando. Não, tá na naninha ainda, tá na naninha. Tchau, pessoal, até a próxima viagem no tempo. Valeu. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações, machineiros e machineiras do meu cocorô. Eu sou o Eduardo Filhote e sejam muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast. E fazendo companhia pra mim aqui nessa leitura vilanesca de e-mails, Team Blue. E aí, pessoal, tudo bem? E aí, Edu, como é que tá? Cara, eu poderia estar melhor se não fossem esses malditos heróis que insistem em interromper nossos planos malévolos. Mas tudo bem, dá pra levar. Ou outra internet, que tá uma porcaria, né? Tá travando aí. Também, né, cara? O PC que vira e mexe dá problema e coisas do tipo. Mas tá bom. Tá bom. E, cara, temos aqui duas muralhas de texto que, pra mim poder ler aqui com categoria, eu vou pegar emprestado o dragãozinho de duas cabeças da Rainha Rames. Que aí eu vou poder dignamente dedicar um poder pra outro, sem me preocupar. E vamos começar aqui pelo e-mail do Éder Aleixo, né, o falecido Éder, que mandou pra gente aí novamente um e-mail. Falecido mandou... pra quem só é ouvinte, né? Falecido porque ele saiu do grupo. Não é? Falecido que faleceu do grupo lá do Machine. É, do grupo do Telegram. Isso. E ele mandou aqui sobre o cast 118, os melhores run and gun, ou nem tanto assim, como ele colocou aqui no cabeçalho, que ele diz o seguinte: fala, machineiros, como mais uma vez fui mencionado no cast, estou aqui novamente, esse é meu segundo e-mail. Fala aí, meu caro, seja bem-vindo novamente. Eu não entendi por que ele disse o segundo e-mail, acha que tá mandando e-mail pro Jovem Nerd, que o primeiro eles não lê? Né, cara? É. Não, mas se ele se quiser, fosse pro Jovem Nerd, tu nunca ia ser lido. Aí é que tá. Podia ser o milésimo e meio. Né, cara? Só ia estar na contabilidade lá sua. Porque na deles nem isso nem ia entrar. É, ia virar só estatística. Ele diz aqui o seguinte, continuando aqui. Primeiramente, parabéns pelo cast. Cara, valeu. Obrigado. Obrigado. Ri igual um louco no dentista na hora da piada que o Nelson foi contar e bananou tudo. O Nelson. Só imagino o Neilson segurando uma maçã e rindo pra ele assim. Aham. Ai, ai, ai. E vamos ao cast. Primeiro, a escolha do Timbu. Contra 3 é um jogo maravilhoso. Joguei muito quando criança, mas só zerei no Easy e no Normal. Meus chefes favoritos são as três caveiras cibernéticas, que eu as achava fantásticas. E sobre o chefe, que é um tanque que foi citado, eu acredito que seja o primeiro subchefe da quarta fase, a fase da motinha, que você enfrenta um tanque enquanto vários soldados inimigos ficam voando de jetpack. Acho que só joguei uma vez na locadora. Apesar de eu achar o jogo muito bonito e legal, a temática japonesa não me agradava na época. Ou eu não a entendia. É, pode ser. Smash TV nunca vi. Acho que não perdi muita coisa. Eita, viu aí, Edu? Eita! Viu o que eu te falei? Mas ele continua aqui, ó. Mas se divertiu o cara, acho aceitável a escolha dele. É, ele tá passando, ele tá te molhando, isso assim. É aquele cara... Opa! Aí o negócio ficou bom. Tá vasilinando, tá vasilinando. Né, aí é com carinho, tá valendo. É. Earthworm Jim, eu achava muito legal, mas era psicodélico demais pra mim. Eu não conseguia entender direito pra onde ir, me perdia muito nas fases. Ah, eu não entendia japonês, eu não entendia as minhocas, eu não entendia porra nenhuma. Ah, tá uma maravilha esse meio dele. Né, cara? Ele é o cara que só entende as coisas literais, pelo visto, né, cara? É, se tipo tiver ali na entrelinhas, e complica. Exato, exatamente. Neilson me decepcionou com sua escolha. Eita! Ele estava falando que tinha uma lista com 25 ótimos jogos do Mega Drive. E escolhe Não. Tu leu errado. Tá? Ele estava falando que tinha uma lista com 25 jogos ótimos do... Do Mega Drive. Do quê? Perdão, do quê? Ali. Ótimos jogos do quê? Do Mega Drive. Viu? Tu já tava no automático. E escolhe um que o do Super é melhor. Poxa, deveria ter escolhido o Gunstar Heroes, Quackshot ou o Mega Turrican, que são excelentes apesar do som lixo. Mas é só deixar a TV no mudo e se divertir. Mas falando do Zombie Ate My Neighbors, é um jogo muito bom. Joguei muito, nunca zerei. Os inimigos dele não são só zumbis, e sim os monstros dos filmes clássicos de... dos filmes de terror clássicos, como o Jason, citado 4 vezes no cast. Eita! Eita, é isso mesmo. Contando até as referências. É. Lobisomens, múmias, brinquedo assassino, bolha assassina, alienígenas e plantas que clona seu personagem, entre tantos outros. Minha recomendação são 3 jogos por R$1, baseados em filmes que são excelentes run and gun. Stargate, True Lies e Demolition Man. Aquele filme com Sylvester Stallone e Wesley Snipes, que quando você zera no Very Hard, tem uma cena explicando como que usa as 3 conchas. Eita! Rapaz, acho que eu vou ter pego o emulador aqui zerando no Very Hard só pra ver se tem isso mesmo. É, True Lies eu jogava, era bem legal True Lies. True Lies também eu achei legal, cara. E legal que eu conheci o jogo antes de ver o filme. Aí eu achei o jogo legalzinho e falei, deixa eu pegar o filme pra ver se é bom. Aí eu não gostei do filme, fiquei só com o jogo mesmo. Timbu me decepcionou por não conhecer nenhum dos jogos citados pelos coleguinhas. Tá mais alienado que os caras que não gostam de RPGs. Olha só. Segura. Na verdade, dos 5 citados, eu conhecia... além do meu, conhecia mais 2. Os outros 2 eu não conhecia, mas os 2 que eu conhecia eu não jogava. Se eu joguei assim, botei a mão... Sobre a pergunta do Edu sobre se no céu tem pão, eu não sei. Eu vim pra um lugar onde tem um cara de vermelho chifrudo que me obriga a jogar Altered Beast, Sword of Sodan e Golden Axe no Merda Drive e um home theater com o som no máximo. É tortura demais esse som bosta. Jogar Golden Axe aonde? No Merda Drive. No Merda Drive. E com o home theater. Ai, ai, ai. Abraços e até a próxima. Aí ele manda aqui uma piada. Tinha um gaúcho que ele sempre ia no mercadinho e comprava um salame no balcão de frios. Mas uma vez, o atendente cortou o salame em rodelas. Então o gaúcho olhou para o atendente com um olhar furioso e falou: "Bate! Tu tá pensando que meu cu é cofrinho?" A parte das conchas do Demolition Man era mentira. Oh! Ah, filha da mãe. Cara. Mas aí, ó, dica pro Aleixo ou pra qualquer outro ouvinte que queira mandar piadinhas, mandem piadinhas com o assunto piada velha, e aí a gente lê no bloco de piadas. Sobre o resultado lá das piadas valendo o Mortal Kombat XL, ainda tá pra sair, ok? E vamos passar agora aqui para o e-mail do Anderson Costa, que mais uma vez aí lembrou de dar o enviar lá quando tava escrevendo o e-mail, não deixou guardadinho na caixa de caixa de rascunhos. E ele tá falando e ele tá falando aqui sobre top 5 de Super NES. Olha aí. Ele manda aqui o seguinte: "Salve, galera machineira." Salve. Salve, Anderson. "Estou aqui mais uma vez de novo, outra vez, eita, pra falar desse top injusto e tortuoso. Olha, foi se pra mim que não conheço amplamente o acervo, imagina para um cara como o Neilson, que conhece e jogou tanto os famosos quanto os obscuros. Mas vamos tentar não esquecer os bons jogos jogados na infância. Mas vamos tentar não esquecer dos bons jogados na infância." Acho que faltam jogos aí. O mais recente que eu joguei no Haptic, um app para celular, foi o Earthworm Jim 2 e o Super Bomberman. O quinto lugar do Team Blue é um jogo que eu sempre estou visitando para jogar e colocaria ele no meu top 5 também. Mas os dois últimos foram esses aí. Metal Warrior eu não joguei, mas vendo os vídeos pode-se ver que é um jogão. O quinto lugar do Flávio eu não joguei, só lembro do X-Men Mutante Apocalipse. Agora, sobre o quinto lugar do Spider, serei polêmico, porque eu gosto muito mais do 2. Jogamos horas, viramos madrugadas, com até 5 espectadores assistindo os dois players jogando. Talvez minha escolha seja por nostalgia, pois joguei muito pouco um. O 3000 é bosta, joguei uma horinha e dropei." Ele falou aí de Super Mario World, daquele do Marvel Super Heroes Game, não sei War o que. War of the Kings. Isso, esse daí e Top Gear, ele falou. Isso. Agora, a minha lista baseada nos critérios: nostalgia, tempo jogado, jogados recentemente, diversão. Quinto lugar, Super Mario World. Super Mario World é o que mais joguei, sem dúvidas, e merece essa posição pelo fato de nunca enjoar do jogo. Como eu disse, sempre estou jogando, então merece a posição. Quarto, Super Bomberman. Outro jogo que joguei muito na casa de um amigo, e zerei tanto com ele, quanto com a mãe dele, com a irmã dele. Zerei quando ele me emprestou o console dele, e de vez em quando jogo ele. E é um Parece o José Serra falando: "Como seu pai, como sua mãe, como sua irmã." E há uns bons meses atrás jogamos o modo Battle Royale aqui em casa. Edu, te desafio pra um combate, só marcar. Eita, rapaz, eita, olha aí. Challenge accepted. É só você falar aí quando você tem as suas noites disponíveis aí, porque eu só posso jogar, infelizmente, à noite, porque eu trabalho o dia todo. Então, se você me falar aí um dia que você tá tranquilo à noite, a gente configura um emuladorzinho maneiro aqui de Super NES e bate um fightzinho aí no Battle Royale mais insano do mundo. Que é foda demais. Ele que configura, porque o teu já tá na agulha, né? Já tá. Na verdade, tava antes de eu ter que formatar o computador, antes de levar ele pro conserto. Agora que eu formatei o computador, tem que instalar de novo. Né? Faz parte. Faz parte. Em terceiro lugar aqui, Super Donkey Kong Country. Eu acho que o Super tá sobrando ali. Acho que é só Donkey Kong Country. Ou tem alguma versão remake que tem Super? Ah, não. É só Donkey Kong Country mesmo. Não tem só, Super. Né? Uhum. Então em terceiro aí o Donkey Kong Country. Esse jogo foi o mais bonito que joguei na época do Super NES. Já joguei os outros por emulador, então pra mim eles não têm um valor nostálgico. Donkey Kong Country, assim como os outros, vez em quando eu jogo as primeiras fases, mas nunca pego pra zerar. Mas nos critérios, fica com o terceiro. Em segundo, Alien 3, um oferecimento Cozinho Richards. A gente consegue identificar os verdadeiros ouvintes quando a gente ouve essas referências, né, cara? É, cara, eu ia falar, entendedores entenderão a referência. Quem ouviu o episódio 42 vai entender. Vai entender. É, esse é um jogo muito foda e está na minha lista não porque eu zerei, mas porque acompanhei o pai de um amigo, hoje meu amigo também, a zerar esse jogo. E ele é incrível. Porém, eu tenho dificuldades nesse tipo de jogo, pois o mapa é um labirinto e você vai e volta no mesmo local muitas vezes. Você vai e volta muito no mesmo local. E eu não consigo memorizar os lugares e as portas. Me perco muito no mapa e acabo perdendo horas para fazer uma missão. Sempre faço o primeiro mapa e acabo dropando por não conseguir me localizar direito no mapa. Como sabem, gosto muito dos filmes. E esse jogo fez jus aos filmes, pois te deixa apreensivo ao mesmo tempo que com bastante ação. Cara, eu tinha um comentáriozinho rápido, eu tinha muita dificuldade também com esse negócio de decorar o ponto do mapa que é de cada cenário e não sei o quê. Então, quando eu tava jogando o Castlevania Symphony of the Night pela primeira vez, a gente chegou no castelo invertido, aí que eu fiz? Eu voltei no primeiro castelo porque tinha muita coisa que eu não tinha feito ainda, passagem secreta e coisa e tal. Que eu fiz? Eu abri o jogo, coloquei no mapa, pausei o jogo, coloquei uma folha de papel assim na televisão. E fui desenhando o mapa na folha de papel. E depois eu fui escrevendo ali, tipo assim, catacumba. E hoje, como é que você faz hoje em dia, Edu? Hoje em dia a galera vai no YouTube. Mas não precisa nem YouTube. Tem radar nos jogos. Nos jogos mais novos, né? Porque tem o... Vira e mexe algum joguinho antigo volta, né? Igual o Castlevania Symphony of the Night, que voltou. Mas manteve ainda esse negócio do sem radar e coisa e tal. Aí sim, sensacional. Queria ter meu desenhozinho do meu mapinha pra me poder usar hoje. Hoje vem com mapa, os jogos vêm com mapa hoje em dia. Alguns até muito bem feitos, né, cara? Sim. Assim, coisas de colecionador mesmo. Vai lá, segue lá. Né? Então, continuando aqui, em primeiro lugar temos Mega Man X. Olha aí. Em adendo aqui, série X, porém o primeiro é o que eu mais gosto. Falamos dele bastante no episódio 14. Exatamente. Zerei todos eles na época e no Super NES, e me orgulho muito disso. E assim que peguei o PlayStation 1 e descobri que a série continuava, zerei todos, se a memória não me falha, até o X6. Pois os do PlayStation 2 não curti, quem sabe um dia. E o primeiro é sem sombra de dúvidas o que mais me diverte no Super NES. As armaduras e os poderes são os mais fodas. Antes que o Neilson me critique, vou me justificar. Concordo que o Super Metroid seja melhor do que o Alien 3, mas não sou bom nesses jogos labirintos com muito backtraveler. É isso? Não. Fiquei de assistir meu colega zerar e até onde eu vi, achei muito foda. Mas aquele viado começou a jogar sem ouvir. Daí perdi muita coisa e parei de acompanhar o jogo. Cara, só uma pausazinha rápida aqui, coisa e tal. Foi meio ruim você colocar mais aquele viado como viado sendo uma coisa pejorativa. Eita, dá um ar meio homofóbico aí. Eu sei de coração que não é sua intenção. Creio, tenho certeza que você não quis em momento nenhum ser ofensivo nem nada do tipo. É uma coisa cultural, é um hábito que a gente faz sem a gente perceber que a gente tá fazendo. Mas quando a gente fica vendo que a gente vê as coisinhas dessas, vale um puxãozinho de orelha, puxãozinho dado, vale uma policiadinha aí pra você não repetir o erro. A gente tem que se adaptar uma hora e esse tipo de coisa acaba. Exatamente. Eu, por exemplo, não te chamo mais de viado, velho. Não chamo mais, chamei muito, não chamo mais. Agora é de viado novo. Puta merda. Mas só deixando claro assim, tem uma diferença quando você usa o termo, a coisa como uma brincadeira inofensiva, com... chega, tu vê o cara assim de longe, tu grita. Tu vê o cara de longe assim, ô, seu bichão, sua bichona, abraça o cara e coisa e tal. É uma coisa diferente quando você xinga o cara de viado. É. Né? Dá a impressão que é uma coisa ruim. É uma coisa ruim ser viado. É. Não é, é maravilhoso. É. Não é. Justamente. Eu gosto muito. Não sei. Então, se vocês não gostam, tudo bem. O problema é deles, né? Não sabe o que estão perdendo. É. Porra. Exatamente. É. Vem pro lado de cá que é bacana. Tá que pariu. Ainda bem que eu moro em outro país. Aqui não é permitido essas coisas. Né, cara? Aí é. Oh, meu Deus. O cara educando um e o outro falando merda aqui. Hoje, vamos lá, vamos lá. É, então, Alien 3, colocando no conjunto de quesitos, acaba ficando na frente do Super Metroid na minha lista. Espero que um dia você faça uma análise do Alien 3 no seu canal, pois realmente gosto muito desse jogo e um dia ainda irei zerá-lo. Top 5/6 menções honrosas. 5º, Harley's Among Us Adventure. 4º, Earthworm Jim 2. Top 6 é foda. Né? Em 3º, Goof Troop. Em 2º, empatados Killer Instinct e Ultimate Mortal Kombat 3. Empate, fazíamos até revezamento das fitas. Em 1º lugar, Mickey T. Donald Magical Adventure 3. Achei que estaria na lista do Neilson. Cara, eu só acho, não tenho certeza aqui, mas eu acho que o nome do jogo verdadeiramente não é esse, Mickey T. Donald Magical Adventure 3. Eu acho que em japonês é The Magical Quest 3 e, aliás, minto, em japonês é The Great Circus Mystery 3 e em inglês seria The Magical Quest 3. Mas eu posso estar enganado. É Mickey and Donald Magic Adventure 3 mesmo, Edu. É isso mesmo? É isso mesmo. Ah, pelo menos então... os vídeos aqui no YouTube tá tudo com esse nome. Ah, não. Então beleza. Quer ver? The Great Seal. Depois a gente olha isso aqui. Mas enfim, ele continua aqui. Bom, é isso. Gosto muito desse tema no cast, pois a maior nostalgia pra mim é no que eu mais fiz na infância, que é brincar e jogar videogame. Por isso adoro essas muralhas. Ó, perdão. Por isso essas muralhas. Abraços. Hashtag vista sua camunha, Edu. Atenciosamente, Anderson Silva Costa. Cara, muito obrigado. Peraí, deixa eu emplacar uma hashtag aí. Hashtag viado não é ofensa. Exatamente. Aliás, hashtag viado não é xingamento, olha aí. Não é xingamento, exatamente. Mas muito obrigado aí, Anderson Silva. Muito obrigado aí, Adera Leixo, pelos e-mails de vocês, pelos comentários. É, Anderson, eu não vestia Kamui hoje pra poder ler esses e-mails aqui, porque eu estava em um clima mais vilanesco, então eu estava montado no dragão de duas cabeças da Rainha Rames. Eita porra! Vou deixar o dragãozinho aqui descansar, porque foi muito bafão de gelo de um lado, bafão de fogo do outro. Deixa o bichinho descansar um pouco. Espero que vocês tenham gostado aí da leitura de e-mails e comentários e nos vemos aí na próxima leitura. Um forte abraço pra vocês, meu muito obrigado. O puxãozinho de orelha maroto no Anderson Silva novamente. E é isso aí, galera. Valeu! Tchau! Tchau. Off Topic. Gravando, vai lá. Tem que fazer aqueles testes tudo de novo? Não, né? Tá gravando. Pau, meteu o pau. Ui, peraí. Pode começar o que dizer. Opa. Começar a meter o pau? Pode. Eita porra. Não tô gravando isso. Então, beleza. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.